Era mais ou menos 10 horas da noite. Um casal estava voltando a pé para casa, depois de ter participado de uma reunião evangélica super abençoada. Quando eles se aproximam da casa, percebem que as luzes estão acesas e que há pessoas conversando lá dentro. O primeiro pensamento é de que ladrões invadiram a casa. Mas ladrões estariam com todas as luzes acesas e conversando tão alto? Então, o homem cria coragem e diz para a esposa: "Fica atrás de mim, que eu vou abrir a porta." Mas assim que ele vai abrir a porta se abre e um homem muito forte, sorridente, diz a eles: "Boa noite, estávamos esperando por vocês." E o homem disse: "Quem são vocês? O que vocês estão fazendo na minha casa?" E o homem disse: "Eu e estes 6 amigos aqui, todos nós viemos aqui a seu pedido." "A meu pedido? Eu não lembro de ter convidado vocês." "Pois é, hoje lá na igreja, na hora que você estava orando, você não pediu para Deus tirar de você aquilo que não o agrada?" "Pois é, nós viemos. E de nós 7, você vai ter que escolher um para ir embora." E o homem disse: "Um só? É, deixa eu me apresentar. Eu sou a preguiça." E o homem olhou para a esposa e olhou para aquele que dizia ser a preguiça. E ele era um homem muito forte. Não apenas uma pessoa rechonchuda, não, mas uma pessoa forte. A mulher olhou para o homem e disse: "Como que você pode ser a preguiça com esse corpo de atleta?" E a preguiça respondeu: "Ah, mas sabe o que é? É que a preguiça é muito forte e pesa toneladas nos ombros dos preguiçosos. E a preguiça sempre vence. Todo mundo imagina que eu sou fraca, mas na verdade eu sou assim mesmo, muito forte. Mas deixe-me lhe apresentar os meus outros amigos." Aí tinha uma velhinha dentro da casa que andava toda curvada, a pele muito enrugada, as roupas maltrapilhas, parecia uma mendiga. Então o homem disse: "Esta minha amiga aqui é a Luxúria." "Mas como que ela pode ser a Luxúria? Nós achávamos que a Luxúria seria uma mulher elegante, finíssima, bonita, mas essa está toda maltrapilha e mal cheirosa. Me desculpe, sem ofensa, ela parece uma bruxa." Aí a Luxúria disse: "É, se eu me apresentasse assim, do jeito que eu sou, ninguém iria me querer. Mas eu sou assim velha porque eu existo desde o início da humanidade. Eu sou capaz de destruir famílias inteiras. Eu sou capaz de perverter as crianças e trazer doenças para todos até que morram." "Mas você é tão feia", disse a dona da casa. E a Luxúria disse: "Para quem anda comigo, não existe feiura, só a luxúria." Nesse momento, um homem se auto-apresenta e diz: "Eu sou a cobiça." "Cobiça você?" E o casal ficou olhando para aquele homem, que também parecia um mendigo, tamanha sua pobreza. "Como que você pode ser a cobiça vestido desse jeito?" "Ah, é que por minha causa, muitos já mataram e ficaram nesse estado. Por minha causa, muitos abandonaram empresas, famílias, parentes, pátria. Eu sou tão antigo quanto a luxúria, mas eu não dependo dela para existir. Eu sou independente, eu sou a cobiça. Eu estou dentro das pessoas e aqueles que cobiçam muito, nada conseguem, nunca se sentem satisfeitas. Mas deixa eu te apresentar essa outra amiga aqui. Gula, por favor, se aproxime." E todos esperavam que ia entrar uma mulher enorme, feita um paquiderme. Mas não, entrou uma mulher belíssima, com uma cintura finíssima, um corpo exuberante, extremamente elegante. O casal estava confuso. Como é que uma mulher tão refinada, tão bem produzida, com o corpo que parece tão malhado, como que ela pode ser a gula? Ué, ela é a gula? Eu sempre imaginei que a gula seria gorda, disse a mulher. E ela disse, isso é o que vocês pensam. Eu sou bela e atraente, porque se eu fosse gorda e feiona, seria fácil para todos se livrarem de mim. A minha natureza é essa mesma. Eu sou delicada, discreta. Eu me aproximo com mansidão e quando a pessoa percebe, eu já estou ali fazendo parte da sua vida. A pessoa que anda comigo também quer andar com a luxúria, também quer andar com a cobiça e ela não sabe a prisão que está caindo. Aí tinha um homem lá sentado na cadeira que parecia um homem muito sábio. O cabelo bastante grisalho, um semblante calmo, sereno, gestos suaves, uma voz tão tranquila. E o homem que estava na cadeira diz, vocês estão olhando para mim? Eu sou a ira. E o casal olhou para aquele homem tão suave, tão calmo, tão comedido. O moço não resistiu e disse, espera aí, como que você com essa aparência, simbolizando assim uma pessoa tão boa, pode ser a ira? Você parece mais aquele vovô bondoso, você lembra até o Papai Noel, como que você pode ser a ira? É, eu tenho esse aspecto para seduzir as pessoas. Eu fico ali dentro delas, escondido, esperando a hora para me manifestar. Mas quando eu me manifesto, eu mato com crueldade. Eu provoco brigas horríveis. Eu chego a destruir cidades e países. Por mim, eu exterminaria toda a humanidade com muita calma. Qualquer outro sentimento diferente do meu, eu sinto vontade de destruir. Eu posso estar em qualquer lugar e penetrar nas mais comedidas pessoas. Mostro-me calmo e sereno para me manifestar no momento correto. O dono da casa disse, mas quando você se manifesta é com calma. Não, se eu ficar dentro da pessoa, se eu não me manifestar, se a pessoa demonstrar calma, mas por dentro estiver comigo, eu provoco úlceras, dores de cabeça e até câncer. Eu provoco as mais terríveis doenças quando eu estou somente dentro da pessoa e não me manifesto fora dela. Nisso, uma outra moça se levanta com uma coroa de ouro cheia de diamantes sobre a sua cabeça e com braceletes de brilhantes e uma roupa sedosa, bonita. Ela parecia uma princesa e ela diz, muito boa noite, eu sou a inveja. Como você é a inveja? Parece ter tudo, é rica, é bonita, está bem vestida, como que você pode ser a inveja? E a inveja respondeu, sim, eu estou com aqueles que são ricos, mas que querem ter o que os outros não têm. Eu estou também com os poderosos, que têm inveja daqueles que são mais poderosos do que eles. E eu também estou com aquelas pessoas famosas, que têm inveja daqueles que têm mais fama do que elas. Eu pareço bem, mas sempre quero mais. Eu estou nas pessoas que nunca se sentem satisfeitas e baseiam essa insatisfação olhando para as pessoas à sua volta. Sim, eu sou a inveja. Pareço ter tudo, mas gostaria de ter o que os outros possuem. Enquanto eles estavam ali conversando, um menino corria para lá e para cá, brincava. E era um menino tão bonito. O casal perguntou para os demais: "Este menino é filho de algum de vocês?" E eles disseram: "Não. Ele é o orgulho." E nisso, quando o menino ouviu a palavra orgulho, parou de brincar, estufou o peito e ficou todo sorridente. O casal olhava para aquele menino, mas como que ele pode ser o orgulho se tem essa aparência de criança? Mas o próprio menino, o orgulho, disse: "É, eu pareço inocente, mas o orgulho é assim mesmo, é como uma criança. Mostra-se inocente, inofensivo, mas não se enganem, eu vou crescendo, eu vou aumentando e eu sou terrivelmente destrutível. Por acaso, vocês querem brincar comigo?" E quando o casal olhou para o menino, sentiu medo, porque perceberam o quanto ele era perigoso. Foi aí que aquele primeiro, aquele forte, a preguiça, disse para o casal: "Muito bem, já nos apresentamos, chega de perder tempo, chega de conversa, vocês têm que escolher um de nós para sair da vida de vocês." "Um só? Eu gostaria que todos vocês saíssem." "Não, não, você vai escolher um só para sair da vida de vocês." O homem olhou para sua esposa e disse: "Querida, vamos conversar lá no quarto." "Olha, mas nós não vamos esperar muito, não. 5 minutos apenas." "Não, 5 minutos basta. Deixa eu conversar com a minha esposa." Aí ele foi conversar com a mulher. "Quem que nós mandaremos embora destes 7? A mulher disse: "Não sei. Vamos orar rapidamente a Deus." E quando eles começaram a orar, entenderam que precisavam se apresentar diante de Deus com humildade. E bastou o início daquela oração para que a mulher olhasse para o homem e o homem olhasse para sua esposa e eles compreendessem quem precisava sair daquela casa. Então eles voltaram para a sala e olharam para aquele 7. E ali estava a preguiça, a luxúria, a cobiça, a gula, a ira, a inveja, o orgulho. E os 7 ansiosos, olhando para o casal e esperando a resposta: "E então, quem de nós sairá desta casa?" E o casal respondeu uma só voz: "Quem sairá é esta criança, é o orgulho." E o menino levou um susto, arregalou os seus olhos. Dos 7, ele era aquele que aparentava ser o mais inofensivo. E, no entanto, foi escolhido ali diretamente. O susto foi muito grande. Os outros também ficaram assustados. "O menino? Vocês estão mandando embora o orgulho?" "Sim, nós queremos que o orgulho saia da nossa vida." Então, o menino resignadamente foi saindo da casa pela porta da frente, pela porta da rua. E os outros 6 foram saindo em fila também. Foi aí que o dono da casa disse: "Esperem, me expliquem primeiro. Por que que todos estão saindo se nós escolhemos apenas o orgulho?" Foi então que a preguiça respondeu: "Você escolheu muito bem. Escolheu com sabedoria. Porque onde não há orgulho, não há luxúria. Pois os luxuriosos têm orgulho de seus corpos e julgam-se merecedores. Você escolheu bem, porque onde não há orgulho, não há cobiça, pois os cobiçosos têm orgulho das migalhas que possuem, juntando tesouros na terra e invejando a felicidade alheia, não percebendo que na verdade são instrumentos do dinheiro. Você escolheu bem, porque onde não há orgulho, não há gula, pois os gulosos se orgulham de suas condições e jamais admitem que o são, arrumam desculpas para justificar a gula, não percebendo que na verdade são marionetes dos desejos. Você escolheu bem, porque onde não há orgulho, não há ira. Pois os iracundos com facilidade destroem aqueles que, segundo o próprio julgamento, não são perfeitos. Não percebem que, na verdade, sua ira é resultado de seus próprios defeitos. Você escolheu bem, porque onde não há orgulho, não há inveja, pois os invejosos sentem um orgulho ferido ao verem o sucesso alheio, seja ele qual for. Precisam constantemente superar os demais nas conquistas, não percebendo que, na verdade, são ferramentas da insegurança. E, finalmente, você escolheu bem, porque onde não há orgulho, não há preguiça, pois os preguiçosos são aqueles que se orgulham de nada fazer, não percebendo que, na verdade, não vivem e sim vegetam, são verdadeiros parasitas. Nós teremos que ir embora, porque você fez a boa escolha.